É uma Lobonia Azul Alpha X-Ray Oscar. Prossiga na escuta. Prossiga, Alfa Xray Oscar, na escuta. Alfa Xray Oscar, ponto no 43, eu fico com autorização para partir do motor em marcha lenta, no máximo 10 minutos, espero adiantar. Ok, estou ciente, rebota finalizando o time. Certo, é bom. dia, eu passarei do 2228. 3228, bom dia, prossiga. Autorização para a Vitória Conquista? 2228, a passarela autorizada Vitória Conquista, nível 180, decola da pista no zero, primeira curva à direita na subida Árvore, após voa Elefa, direto Pilório e Vitória da Conquista. Aciona 5542 e o controle 120.8. Autorizado 180, decola 10, direita agora Elefa, após o Pilório, Vitória da Conquista, 5542, 1208. SBS 228, chama pronto para o estacionamento. Trabalhamos pronto nessa 228. já analisou o teste motor, bom dia, obrigado. Tem sido fim de teste de motor, bom dia. São 3601, Charlie confere, Congonhas autorizado, número 340, na cola da pista 10, com o primeiro cover. 3601, pronto, cópia. Bom dia, está na posição 10, 340 para São Paulo, Congonhas, pronto, cópia. 3601, bom dia, Congonhas autorizado, nível 340. Decola da pista no zero com curva à direita na subida da El, Leda Motiva. Em Motiva intercepta Pêrzulo 1-0, segue até Pubave e após a Pêrzulo 1-6 e conforme a rota. Aciona 5-0-2-3, controle 1-2-0, decimal 8. Localizado para São Paulo, Congonhas, 3-4-0, circulando 1-0 da El, Leda Motiva, Motiva, Pêrzulo 10, Pubave, Pêrzulo 1-6, após o contemplado, 5-0-2-3, a 4-2-0. 301, correto, time pronto, puxa o acionamento. Reportaria, posição BR. É o voo 1161, informação de Charlie, autorização para São Paulo, Guarulhos. Voo 1161, Charlie confere, Guarulhos autorizado, nível 360, decola da pista no zero com primeira curva direita, subida da El, Leda Motiva e Motiva intercepta Pêsulo 10 e segue conforme a rota do plano. Aciona 5022, controle 120, decimal 8. Autorizados a Salvador, Salvador Guarulhos, a nível 360, decolando a pista no zero, curva direita na Leda, na Dael Leda Motiva, 5022 é o transponder, 1208 é o controle, aerovia será a Presulu 10. Correto, voo 1161, chama pronto, puxa o acionamento. Prossiga. gostaria do 228 na 112 para o pushback Santa. Livre push, chama táxi 2228. Chama táxi 2228. Para pushback, acionamento, remota Lima 02. Gol 1161, livre push, chama táxi. Táxi, gol 1161, estamos com 90 a bordo, montando aqui esse 1, 3 horas, 50 cada um. Gol 1161, livre táxi, site principal em Índia, ponto de espera da 10, chamatou em 1 no 8, 9, 5, ajuste no 0 no 5. Táxi em frente, bate o 1, Índia, no ponto de espera da 10, torre 1895. Obrigado, bom dia. 2218, para o táxi estamos com POB de 42 com 5 horas e 48 minutos em Salvador. Área 2228, livre táxi, via parte principal, em Índia, seguindo a aeronave da Gol, no ponto de espera, estou vindo no 895, ajuste no 0 no 5. É Índia, 2228. Você confirmar a frequência, 2228? 118, decimal 95, 118, 95. 118, 95, 218, 218. Então, 3601, puxa, mandar. Salvador, um bom dia, voo no 161, no ponto de espera, pistão no 0. Voo no 161, bom dia, livre alinhada, colapso no 0, vento 1, 50 graus, 149. Livre alinhada, colapso no 0, voo no 161. Bom dia, bateria do 2222, pode esperar de 1-0 para nós. Alima, tem que ser 2228. Alima, tem 2228. Decolou 38, agora eu chamo o controle 120, decimal 8, bom voo. Obrigado, 208, 161. Salvador, gol 1161, decola. Gol 1161, no contato radar na decolagem, sobre manter o nível de voo 360, via saída da EL. 360, da EL, gol 1161. 22288, livre de decolagem, vento 150 graus, 18 nós. Sente livre de decolagem, passando 2228. Parallax da 3601 com 124 a bordo, 4 horas de galeão. São 3601, livre de táxi, via Índia, ponto de espera, torrindo no 8 decimal 95, ajuste no 0 no 5. Ok, essa táxi está com espera da 10 decimal 95, bom dia. Comandante, passando 2228. 2228, por passando, decolado, abertura da Highbar. Decolado 240, agora chama o controle em 1208, bom voo. 208. Controle muito... Bom dia, passarelo 2228. Passarelo 2228, contato radar na decolagem, submanter nível de voo 180 via árvore. 180 via árvore, 2228. Controle passarelo 2228, quando possível, você vai acordar a prova de Vitória Conquista, passarelo? Certo, agora. Certo. Salvador, bom dia, tá 3601, aproximando do ponto de verdade, onde está bom? Tá 3601, bom dia, livre, alinhar e manter tipo 0. Ali mantém 3601. Informação para transmissão do solo e a sua está forte e chiado de fundo. Gente, obrigado pela informação. Autorizado a linha e decolada pista no zero, o vento agora é 130 graus com 4 nós. A linha decola na 1-0 da 3601. 1161, chame Centro Recife agora na frequência 1251, na alterna 133-25. 251-3325, 161 da Gol. Serei 2228, autorizado Vitória da Conquista. Graças, senhor, autorizado Vitória da Conquista. 2228.